Epto Rádio. Um programa da Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos à segunda temporada do programa de rádio da Escola Profissional Epto Oliva. Hoje o nosso programa será dedicado ao Erasmus. Na primeira parte, vamos dar destaque às principais notícias. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa. Para já, vamos às notícias Epto Oliva. Os alunos do curso profissional de técnico de turismo do terceiro ano marcaram presença na 8ª edição do Festival das Sopas, que decorreu em Santa Ovaia no passado dia 16 de setembro. Colaborando na sua logística, os alunos realizaram empratamentos e serviram as sopas a concurso aos elementos do júri. Para assinalar o Dia Mundial do Turismo e o Dia Mundial do Coração, no passado dia 27 de setembro, os alunos dos cursos de Turismo e Apoio à Gestão Desportiva tiveram a oportunidade de realizar com um passeio interpretativo na freguesia de São João, pertencente à rede das aldeias de montanha. Atividade no seguimento do convite do município de Oliveira do Hospital. Com o objetivo de promover o turismo de natureza, a fruição do património natural e cultural, assim como hábitos de vida saudáveis, este percurso contribuiu para assinalar a importância dos recursos turísticos a visitar e também pela questão da sensibilização ambiental, sendo a Epto Oliva uma ecoescola. A Epto Oliva foi distinguida na modalidade de sustentabilidade com uma menção honrosa na 18ª edição do concurso Ciência em Ação, que decorreu entre 6 a 8 de outubro, em Ermo, Espanha. Esta distinção ocorreu com o projeto Requalificação dos Resíduos do Setor Oleico na Produção de Biocombustíveis Bioabsorventes para remoção de metais pesados de água contaminada, coordenado pela docente Honorata Pereira e desenvolvido pelos alunos Carlos Quintino, Catarina Costa e Bruno Paulino. Os alunos do curso profissional de Artes do Espetáculo e Interpretação marcaram presença no Festival Outono Quente, dia 7 de outubro, no Parque Aquilino Ribeiro. Foi um dia cheio. Houve muitas conversas, partilhas, sorrisos, muita dança e também muito trabalho. Foi um momento único, que culminou com a performance A Marcha dos Sonhos, pelas ruas de Viseu. Parabéns e obrigado a toda a equipa organizadora da Zunzum Associação Cultural. Vamos ficar com a nossa primeira sugestão musical. Esperemos que gostem. Até já! Hey. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Na noite do dia 14 de outubro, o Centro Cultural de Tábua encheu o auditório na estreia do primeiro espetáculo da Companhia de Teatro Perrot, Germana a Begónia, um texto inédito de Ricardo Fonseca Mota, com encenação e interpretação de Gida Conceição. Um espetáculo provocador e inquietante, uma reflexão profunda sobre a morte, o amor e o medo, que para os alunos do curso Profissional de Artes de Espetáculo e Interpretação se revelou uma oportunidade única da interpretação e uma experiência que levarão consigo para o futuro. No passado dia 26 de outubro, os alunos do primeiro ano de Manutenção Industrial, variante Mecatrónica Automóvel, tiveram a oportunidade de visitar o Museu do Caramulo. Uma experiência bastante enriquecedora em termos culturais e no que respeita à sua área técnica de formação. O início da visita foi marcado pela explicação sobre a história do local, assumindo-se posteriormente como um museu de referência a nível nacional. De seguida, os alunos exploraram todo o espaço, quer na sua vertente histórica e cultural, quer nas duas exposições automóveis, nomeadamente a exposição permanente e a exposição temporária, intitulada Ferrari 70 anos de paixão motorizada. No passado dia 2 de novembro, os alunos dos cursos de turismo tiveram a oportunidade de realizar uma visita de estudo à região de Aveiro. Os alunos percorreram a rua João Mendonça para a apreciação dos exemplares da arte nova e passearam de moliceiro que percorre os quatro canais urbanos da cidade e visitaram as salinas. No período da parte da tarde, realizaram uma visita livre à Vista Alegre em Ilhavo, de grande interesse no âmbito do turismo industrial. Esta atividade permitiu conhecer e experimentar recursos económicos muito valiosos no passado, que foram perdendo importância, mas que as entidades públicas e privadas da região conseguiram revitalizar e dinamizar, tornando-as atrações turísticas únicas, com forte retorno económico. No âmbito da disciplina de Psicologia, os alunos do curso de Artes do Espetáculo e Interpretação do 3º ano realizaram, no dia 3 de novembro, uma visita guiada às instalações da Arcial, Associação para a Recuperação de Crianças Inadaptadas de Oliveira do Hospital, tendo como objetivo reconhecer as diversas medidas para promover a reabilitação, reintegração e emprego protegido dos seus utentes. Através desta atividade, foi possível verificar o que de melhor se faz nas várias respostas sociais desta instituição, nomeadamente no Centro de Atividades Ocupacionais, a Formação Profissional, as Residências Autónomas e o Centro de Recursos para Inclusão. Fiquem com mais uma sugestão musical. Esperemos que gostem. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me. So I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count them. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. For my love, he doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up. back counting. A Abdoliva assinalou, a 10 de novembro, a comemoração do seu 26º aniversário numa cerimónia que foi privilegiada com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, e os responsáveis pela entidade gestora da escola, Professor Daniel Costa, Presidente da Direção da Abdoliva, Professor José Carlos Alexandrino, Presidente do Município de Oliveira do Hospital, e Dr. Ricardo Cruz, Vice-Presidente do Município de Tábua. Do programa desta sessão comemorativa, destacaram-se a tomada de posse dos novos corpos sociais da Associação de Estudantes, presidida por Henrique Castanheira, a apresentação da coreografia de movimento sem amarras pelo curso profissional de arte, espetáculo e interpretação, a apresentação do projeto de desporto adaptado com os utentes da Arcial, dinamizada pelo curso de apoio à gestão desportiva, e a largada de 220 balões verdes pelos alunos que constituem atualmente os cursos em funcionamento na escola, consagrando no momento presente e futuro Jovens pelo Renascer, a memória à tragédia de 15 de outubro e que, como referiu o Secretário de Estado, não tenho dúvidas que são os jovens a esperança para o concelho e para a região. No dia 13 de novembro, os alunos do curso profissional de Técnico Auxiliar de Saúde visitaram a central de esterilização do Centro Hospitalar de Tondela, Viseu, onde tiveram a oportunidade de perceber e identificar a tipologia de materiais associados a cada serviço de prevenção e controlo de infecções, bem como aos processos e equipamentos associados à esterilização. Os futuros técnicos de auxiliar de saúde visitaram ainda os serviços do Hospital CUF, Viseu, de uma forma a contactar com uma unidade de prestação de serviços de cuidados de saúde para conhecimento em pleno do funcionamento deste tipo de serviços na rede do Sistema Nacional de Saúde. A celebração do Dia Mundial da Diabetes tem como finalidade primária chamar a atenção das entidades oficiais, dos profissionais de saúde, da comunicação social e da comunidade em geral para a problemática da diabetes. Os alunos do curso profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde aspiraram cumprir o objetivo da comemoração deste dia, que se assinala mundialmente a 14 de novembro. Deste modo, no bar da escola, os referidos alunos prepararam um lanche saudável e convidaram colegas, funcionários e professores a participar e a degustar de um pequeno almoço saudável. Os alunos do segundo ano tiveram ainda a responsabilidade de criar e distribuir folhetos informativos, onde consta informação sobre a diabetes, nomeadamente o que é, causas e formas de prevenção. Os fogos de 15 e 16 de outubro cancelaram os concelhos onde está sediada a Abdoliva, foram considerados como o maior fogo de sempre em Portugal. Inúmeras pessoas perderam as suas terras, as suas casas e os seus entes queridos. Foi e ainda é visível a angústia de inúmeras pessoas. É necessário continuar a apostar na formação cívica dos nossos jovens, em que depositamos a árdua responsabilidade da renovação e reconstrução de vidas e projetos que ficaram parados e até mesmo destruídos. É importante continuar a ajudar. Se todos nós conseguirmos fazer a nossa parte, sem dúvida que muito em breve renasceremos. Fica aqui a nossa pequena homenagem a todos os que, de alguma forma, sofreram com os trágicos acontecimentos do mês de outubro. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Abdo Rádio.

the shit I'm talking about, they think they know it. I've been praying for somebody to save me, no one's heroic. And my life don't even matter, I know it, I know it. I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own, I never had a home. Ain't nobody calling my phone. Where you been, where you at, what's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. Tell you why. Every first breath when your head's been drowning underwater. And it's the lightness in the air when you're there chest to chest with the lover. It's holding on though the road's long and seeing light in the dark gets things. And when you stare at your reflection, finding open who it is, I know that you'll thank God you. I know where you've been, where you are, where you're going. Yeah. I know you're the reason I believe in life. What's the day without a little night? I'm just trying to set a little light. It can be hard, it can be so hard, but you gotta live right now, you got everything to give right now. I've been on the low, I've been taking my time, I feel like I'm out of my mind, it feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on the low, I've been taking my time, I feel like I'm out of my mind, it feel like my life ain't mine. I finally wanna be alive.

encontra-se a decorrer mais um programa de estágios internacionais. O Web da Europa, promovido pela Epto Oliva, Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arcanil, ao abrigo do programa Erasmus+. Este projeto é totalmente financiado e conta com o apoio dos municípios de Oliveira do Hospital e de Tábua. O programa Erasmus+, na Epto Oliva, visa proporcionar aos recém-diplomados do quadro de mérito uma experiência profissional no espaço europeu, contribuindo para reforçar o desenvolvimento de competências, melhorar a empregabilidade e ganhar consciência cultural. Este projeto conta já com 5 edições, tendo já contemplado com esta oportunidade cerca de 40 recém-diplomados. Este ano abrange 8 candidatos. Nos projetos anteriores, os países escolhidos para esta experiência foram Espanha, Itália e Reino Unido. Este ano contamos com 2 novos países, assim sendo os países escolhidos são Espanha, Itália, França e Irlanda. Antes de ficarmos a saber o que promove este programa nos alunos da Epto Oliva, vamos ficar com mais uma sugestão musical. Até já! You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you see me cry. No way that you see me cry. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No, no, no, no, no, no, no. O Epto Europa 5 promove aos seus participantes a nível profissional uma melhoria das suas capacidades profissionais, maior probabilidade de inserção profissional, aquisição de um espírito empreendedor, aperfeiçoamento, conhecimento de outro idioma, conhecimento e compreensão de outras formas de trabalho,

Heptorrádio. Um programa da Heptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Heptoliva. Heptoliva. Há 25 anos a formar futuros.